janela, vejo a chuva tão forte lá fora. A mesma chuva que tantas vezes lavou minha alma e hoje me entristece. Porque eu me sinto tão frágil quando você se aproxima de mim. Todos os meus mistérios você já desvendou. Todos os meus segredos você já descobriu. Às vezes com muitas dúvidas você acabou, mas agora uma nova dúvida surgiu. Meu sentimento não encontra o seu. Será que o culpado dessa história de novo sou eu? De novo sou meus mistérios você já desvendou. Todos os meus segredos você já descobriu. Às vezes com muitas dúvidas você acabou, mas agora uma nova